quarto, tu sabe que eu esculacho. Se ele soca fofo, geme fino e bate fraco. Troca de quarto, eu esculacho. Aí ó, bora meus parceiros compositores, Fernando Rosa, Fausto Maciel, tamo junto sempre. E essa é hit, hein? Meu quarto, tu sabe que eu estou lá.